Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de sexta-feira na região conhecida como Barro Branco, em São Miguel do Iguaçu, e deixou duas pessoas feridas em estado grave. O condutor do Vectra, placas ASG-9150 de Paranavaí, foi socorrido por resgatistas da rodovia. Ele ficou preso às ferragens do automóvel. O passageiro saiu do carro e aguardou o atendimento. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Segundo informações do local do acidente, o veículo Vectra teria aquaplanado e capotado, parando na mureta de proteção. O pedido é que os motoristas que trafegam pela 277 na região do acidente dirijam com atenção, pois vários casos de aquaplanagem já foram registrados naquele local e muitos desses resultaram em vítimas fatais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.